pede back, se não for se aliar. Com rimas de honra, nosso Deus vamos louvar. São muitos que ouço dizer ter fé em Deus. Vai lá ver sua conduta pra ver o fariseu. É fácil subir no palco, no altar para cantar. A mão lá no arado, nem pensa em pegar. Pipocando desse jeito, você quer se demonstrar. Esqueça os holofotes pra poder representar. Nem vem querer dizer que só Deus pode julgar. Porque aqui não é novela pra você interpretar. Da bandidagem, dos polícia, qualquer um pode falar. Mas rap de verdade é o que pode transformar. Vou ser sincero com você, não adiantará eu aqui vender milhões e o meu som não te ajudar. Firmado na verdade, eu não posso te enganar. Deixa isso pros artistas que só pensam em lucrar. Eu não me iludo com as palmas, eu quero é ganhar almas. Seguindo o que morreu por mim sem cometer a falta. Pede break e artista, já vejo de bacia. Mas poucos que desejam ser pra Deus evangelista. Se for pra mim colar, nessa banca é só somar. O resto é com Deus, deixa ele te usar. Se a ideia não é essa, dinheiro é que interessa. Vá artista se iludir, seu lugar não é aqui. Quantos que estão chegando para o evangelho, dizendo que o gospel agora é lucro certo, só querendo retomar a sua carreira falida. Achando que o crente aqui é bobo e não liga. Poder no nome e no sangue de Jesus, que pela sua graça nada me seduz. Sei o que o pão na mesa jamais irá faltar. O que do céu recebi e eu também devo dar. A consciência em ajudar vem daquele que convida. Tratar-me como servo, um lixo ou artista. Mas deixo com o Senhor, ele é o dono da missão. Quem cuida da minha vida e envia sua. Assim como uma mãe não esquece o filho seu, ele não abandonará o filho que obedeceu. Quem faz a obra por amor, ele abençoará. E quem faz dela uma carreira, contas ele vai prestar. Eu não me iludo com as palmas, eu quero ganhar almas. Seguindo o que morreu por mim sem cometer a falta. Pede break e artista, já vejo de bacia. Mas poucos que desejam ser pra Deus evangelista. Se for pra vim colar, nessa banca é só somar. O resto é com Deus, deixa ele te usar. Se a ideia não é essa, dinheiro é que interessa. Artista se iludindo, seu lugar não é aqui. Os artistas viciados no álcool e drogados. O rombo na sua vida sem saber qual é a saída. Na telinha quer mostrar o hip hop disfarçar. Mas dentro da mansão é só choro e solidão. Várias carreiras que tirou, uma pedra até fumou. Com duas até mais a sua esposa desonrou. O público ali aguardando você vir. Mas tudo isso rolando dentro do seu camarim. É esse tipo de exemplo que você quer se espelhar. Prefiro meu Jesus que não faz me vergonhar. Ao contrário, ele ajuda e transforma sua conduta. Não quero seu dinheiro, mas sua fé e seu respeito. Diz aí você então o que vai nos demonstrar. Larga essa hipocrisia, não tem nada pra te dar. Quer falar do meu Senhor, você tem que praticar. Pois artista que não rola e ser crente não é moda. Eu não me iludo com as palmas, eu quero é ganhar almas. Seguindo o que morreu por mim sem cometer a falta. Pede break e artista, já vejo de bacia. Mas poucos que desejam ser pra Deus evangelista. Se for pra mim colar, nessa banca é só somar. O resto é com Deus, deixa ele te usar. Se a ideia não é essa, dinheiro é que interessa. Vá artista se iludir, seu lugar não é aqui. Aí artista, cê pra dizer que é crente, ganhar dinheiro e fama nas costas de Deus com hipocrisia, melhor ficar onde está. Ele veio para os doentes, e a salvação da sua alma vale mais do que as palmas, certo? Deus abençoe você.